Você faz tanta falta pra mim, deixa eu só sentir seu calor. Essa solidão não tem fim, pode vir do jeito que for. Você faz tanta falta pra mim, deixa eu só sentir seu calor. Essa solidão não tem fim, pode vir do jeito. Falta pra mim, que essa solidão parece não ter fim. Trancada aqui no quarto olhando as paredes, pensando hoje fazíamos 4 meses. Lembrando de tudo como se fosse ontem, vendo nosso futuro cada vez mais distante. Vivendo no escuro a cabeça em outro mundo, estou te esperando a cada segundo. E nada me faz conseguir respirar fundo. Eu nunca senti algo assim tão profundo. Pra ter você de volta sou capaz de tudo. Até dedico frases escritas no muro. Você faz tanta falta pra mim, faz falta pra mim. Deixa eu só sentir seu calor, sentir seu calor. Essa solidão não tem fim, não tem fim. Pode vir do jeito que for, do jeito que for. Você faz tanta falta pra mim, faz falta pra mim. Deixa eu só falta sentir pra mim, seu calor. Seu calor, essa solidão não tem fim, não tem fim. Pode vir do jeito que for, do jeito que for. Baby, baby, deixa eu só sentir o seu calor. Meu amor, eu te aceito, pode vir do jeito que for. Oh, vem sem dar motivos, pra mim tanto faz. Já é, sem fins lucrativos, bens materiais. Quais? Vem sem dar aviso, mas venha em paz. Pode crer, eu te darei abrigo, amor e muito mais. Por quê? Se martiriza com intrigas tão banais. Você nunca foi uma menina assim fugaz. Tá. Pra ficar fugindo da realidade, assim, fazendo joguinho de mentira ou verdade. Pra mim, já me dividi entre duas metades. Enfim, tem que decidir se é namoro ou amizade. Você faz tanta falta pra mim, faz falta pra mim. Deixa eu só sentir seu calor, sentir seu calor. Essa solidão não tem fim, não tem fim. Pode vir do jeito que for, do jeito que for. Você faz tanta falta pra mim, faz falta pra mim. Deixa eu falta só sentir seu calor, sentir seu calor. Essa sentir solidão seu calor, não tem fim, não tem fim. Pode vir não, do jeito que for, do jeito que for. Já deixei várias mensagens pelo Orkut e acessei a nossas imagens no YouTube. Saiba que eu vou levando a vida, putz. Até tentei te esquecer, fiz o que pude. Não se ilude com certos homens arrões. Fazem escolhas erradas por excesso de opções. A vida é um livro cheio de lições. A gente segue um só caminho em meio a milhões. Situações muito parecidas com a nossa. Há relações que são a ida sem volta. Pela janela do meu quarto olho lá fora, mas pra você estão abertas todas as portas. Você faz tanta falta pra mim, faz falta pra mim. Deixa eu só sentir seu calor, sentir seu calor. Essa solidão não tem fim, não tem fim. Pode vir do jeito que for, do jeito que for. Você faz tanta falta pra mim, faz falta pra mim. Deixa faz eu falta só sentir mim, seu calor, sentir seu calor. Essa sentir solidão seu calor, não tem fim, não tem fim. Pode não vir do jeito fim.